dia, Papa Romeu Sierra Golpe Oscar, tá vindo ao campo, solicita 2, tá se metido a nova sorte. Sierra Golpe Oscar, chama nacional normal, pista 197, percebe com essa prova. Chama na nacional, 197, Sierra Golpe Oscar. Salvador, bom dia, Santa 3740, formação Oscar. Santa 3740, bom dia, sendo identificação, autorizado a chegada do Martinho para o nível de voo 060. Via para o 060, Santa 3740. Pastor 3-2. 19-8. Pastor, eu vou 7-3-9. aeronave desse mantenha 2 no pé e o centímetro no zero, 2-0, 3-0, essa sua pista na zero, informe estabilizado. 2020, começa a revisão. A4777, número 4, aproximação, revisão do teste para 2509. 2509, está a 4777. Mais um 360, zero negociado. Astor 32, pistão a zero, livre pulo autorizado. Existe um tráfego à esquerda, aproximação da zero, não vai interferir com seu pulo. Astor 32, ciente, pista livre. Flash de close 43, Renan 208, viagem. 108, grato, 1 ponto E. Aí lá, 48. Contato radar, contato número 350, via saída PUCA. 350, via saída PUCA, gol 16418. Para 4 mil, 7, Семен 208, Goiás. 19, obrigado, amor. Lago Fosca, tu com MTS 47, cuja esquerda, perna do vento, cruze o campo e aguarde para girar a base para o ano 7. Cuja esquerda, perna do vento, aguarde autorização para girar a base para o ano 7. É, ok. Chame o 140, contato radar, suba para o nível de 1350, via saída Fuca. 350, via Fuca, mesmo 400. Piso 739. Piso 739, 3.000 marcador externo, completo final, chame turno, 1-9-8, chame o sinal salvador 1-9-2-9-8. Salvador 3-1-9-8. Salvador 3-1-9-8. Esse mantém a 3 mil pés, completando via chegada, ajuste o cimetrão 0-2-0 na escuta do problema. 3-1-9-8, 3-1-9-8 na escuta. Ajuda 770, está agora 571 flash Salvador, ele estava terminado. Tu vai manter o nível de voo no 80, chame o controle mestre com o 120 do final. Filial 020 Hugo, o 2770, obrigado pela volta. Só o voo na 73 lá para frente. Bruno 739, vê com a centena com 10 nós, todos autorizados, pista no zero. Existe um tráfego se afastando do campo à esquerda da cabeceira no zero, não vai ter feito com a sua aproximação. É, gente, eu vou até pegar o disco. Thank you.

Exatamente assim, bom trabalho, mais. Gente, amigos, aguarde. Mantenha a posição, próximo nacional. Logo, aguardando lá para cá. Depois autorizado o backtrack, Sérgio Sosca. Sim, depois o pouso autorizado o backtrack, Sérgio Sosca. Muito bom dia, Chautan. 4777, 2,5 para o Anja Sérgio, avisou o localizador. Gente, 4777, agora em pista livre, vento 120 graus, 11 nós. Existe um tráfego pousando na pista auxiliar, esquerda da cabeça 90, vai interferir com a sua aproximação. Aí, ouvi, obrigado, seu guardando. Solo 50, chame o 29 de canal, solo. Mais um lado. Pro 777, pulo autorizado, pista 9. Pulo não, é o 4777. Reporte neto pela pista 7. Charles Mike. Aguarda, Mike. Via saída Arbor 1, 90 vezes. Rata Romeo, Romeo, Romeo Golf, está agora no 4 minutos de oeste de Salvador, já com uma navegação direto do destino. Direto do destino da presença, Romeo, Romeo Golf, direto. Agora 7 minutos de oeste de Salvador, já com uma navegação na Praia de Eleva, aguardando conquista. Gente, voará Eleva, aguardando conquista, 90 vezes. Chamei a torre, 1895. muito baixa transição. Lula 250 vai ser em clareza 5. Ainda não avistado, se continua, né? Reporte, eu deixar ele travar, certo? Vai estar avistado, gol 1250, aeroporto. Agora sem estado, ajuste na 020, vento 1, 1 a 0 graus, 1 a 2 nós, autorizado pouso, piscina 0. Sem estado de pouso com 1 a 2, 5 0. Obrigado, ótimo dia. Bom dia. Só para aumentar a 920, eu vou ir direto no cara da conquista. Da conquista, não, da TV. Prossiga sobre a linha de voo visuais, o ajuste Salvador 1020, prossiga na proa do Ceasa, reporte no voo de descida. Esse é curva 92, inicialmente, linha de voo 095. Salvador, vamos fazer uma de 4 na ponta de esperação. Vamos fazer uma de 4, após o tráfico de companhia, Boeing 737-800, ali mantém, vamos fazer uma de 0. Boeing 737, ali mantém, 1-0, gol 1-0 na 4. на ZDP, сообщение 103, 7-2-0, 8-0. confiança? Entendi. Autoriza o CR-2367? Positivo, Fox Thiago Oscar, número 4 na aproximação, mantendo o Brasil chegada a meta. É, então, tá ligado, você vai manter. Pulo 162, décima tinha 2 no pé de hoje, sentimento de 90, 2-0 autorizado, LS, sim. É que foi pista na zero, informe estabilizado, número 1 na aproximação. Número 1, 62 mil, vai representar estabilizado, volume 0. Cadê o uniforme Serra Mais Índia? Você vai representar Serra Mais Índia? Sim, sim, no final do Serra 05. Eu estou apenas sobrevivendo na região de nuvens, eu estou querendo passar por cima delas e após iniciar a descida. Sim, sim, aqui. Levão 1-0-94, pode me levar para ti? 1-0-94, chame o seu sim, senhor 2-6-85. Exercício 2-6-85, igual 1-0-94. Como você viu o estágio de casa? 1-8-0. Então, a gente tem condição de manter até mais perto? Confio. A gente mantém a cozinha mais perto. Colômbia 962, complete redução para 2209, qual é o número 3 na aproximação? Para seguir o tráfego transportando o fluxo, será pousando a pista auxiliar no 7. Sete, um, dois. 1-4-0-8-2, né, segundo o controle? Madeira azul, 4-0-8-2. Azul 4082, acendo identificação, autorizado dia, chegada do